Pai, muito obrigado por me guiar nesse caminho todos esses anos, iluminar meus pensamentos e não me deixar desistir. Mesmo diante de todas as situações, de todas as vezes que eu pensei em parar, em todas as vezes que eu achei que ia cair, quando eu não tinha mais fé, o Senhor ainda estava comigo. Na chuva, no sol, no frio e no calor, eu segui a sua palavra, Senhor. Muito obrigado. Não sei rezar, mas essa é minha carta pra ti. Deus, por favor diga pra mim, por que será? Não entendo, porque a vida é assim. Tem tanta coisa que eu queria perguntar pra ti. Até hoje, ó Pai, não entendi, não compreendi. Claro, já tentaram me explicar, mas eu sou burro, confuso, meio louco, sei lá. Penso, reflito, não consigo entender. Tire essa dúvida quando encontrar você. Não sei se vai demorar, espero que sim. Não terminei a missão que o Senhor determinou pra mim. Levar a palavra do rap onde eu for, é minhas irmãs e irmãos. Levar o amor, mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos. Salvar com o meu dom meus irmãos que estão corrompidos. Bebidas, drogas, armas, luxúria. Salvar meus irmãos, tirar eles das ruas. Não tenho poder, mas tenho o dom da palavra. Onde houver frio, sou o calor, no inferno, a água. Às vezes tudo tá difícil, eu vou desistir. Várias vezes já pensei, refleti. Tudo que eu fiz até aqui, meu Pai, foi em vão. Vejo a inveja no olhar dos meus irmãos, a incompreensão de quem está por perto. Não entende o que eu sou, não acho que eu faço correto. Dê meu suor em cada beco, morro ou esquina. Por mais que eu corra, é só cobrança em cima. Dê meu suor em cada linha, em cada track. Minha alma, meu coração em cada letra de rap. Porque pra mim, bagulho humano é mais além que o clipe do Lil Wayne, a camisa do Tem. No sangue, Trutão, essa é a minha vida. Não comecei agora, já passei dos 30. Quando eu partir, só o que eu fiz vai ficar. Aí cê põe no Google, pois não tem como apagar. Só quero ver meus irmãos cantando em coro. Pra mim tem mais valor que qualquer moeda de ouro. Não quero ganhar curtir em fotinho no Face. Quero ver o meu som compartilhado nas redes. Ver os moleque com meu som no fundão do busão. Ganhar um sorriso, um aperto de mão, não. Eu não tô nem aí pra fama. Só quero que a minha mãe um dia possa se sentir uma dama. Sem contar moeda, trocar de cama. Roupeiro da alma, casinha humilde pro meu pai é parceiro. Não tô nem aí pra câmeras e putas. Faço porque amo, tenta entender meu truta. Esse é meu sonho, minha vida, palco, estúdio. Várias vezes eu me pego sonhando no mundo. Quantas lágrimas derramei no caminho. Me vi na escuridão, perdido, lutando sozinho. Pedindo ombro aí, só com o olhar. A dor era tamanha que a voz começa a falhar. Não tinha força, esperança, não tinha nada. Fé pelo Senhor me fez seguir nessa estrada. Desviando de buracos, obstáculos, inimigos me perseguindo com seus tentáculos. Quantas portas vi na minha cara bater. Pedi ajuda, mas me vi sozinha sofrer. Engoli o choro, respirei fundo. Botei a mochila nas minhas costas, enfrentei o mundo. Franzino fraco, quieto de cor parda. Sem futuro, sem estudo, sem chance pra nada. Nada a perder, então que veio, que vier. No coração o beat, dentro do peito minha fé. Não desisti, meu coração que se petrificar. Me ajuda, Senhor, onde é que você tá? O sonho versus o mundo, sozinho contra tudo. Eu não te enxergava, mas tu era meu escudo. Minha vontade de vencer, insuperável. Minha determinação, inabalável. Várias vezes me ajoelhei, mas não sei rezar. Me perdoe, ó Pai, obrigado por me salvar. Me entender, me dar forças, cuidar de mim. Muito obrigado, Pai, essa é minha carta pra ti. Meu cairão ao meu lado, Deus à minha direita. Mas eu não serei atingido, porque tu estás comigo.